الله شهيد على ما يفعلون. E se te fazemos ver algo do que lhes prometemos ou te levamos a alma, a nós será seu retorno. Além disso, Alá é testemunha do que fazem. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. E para cada comunidade há um mensageiro. Então, quando chegar seu mensageiro, arbitrar-se-á entre eles com equidade e eles não sofrerão injustiça. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. E dizem, quando será o cumprimento desta promessa, se sois verídicos? قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Diz, não possuo para mim mesmo prejuízo nem benefício, exceto o que Allah quiser. Para cada comunidade há um termo. Quando seu termo chegar, eles não poderão atrasar-se uma hora sequer, nem adiantar-se. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. Diz, vistes? Se seu castigo vos chega de noite ou de dia, o que dele os criminosos apressarão? أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الآن وقد كنتم به تستعجلون. Crereis nele quando sobrevier? Dir-se-lhes-á, agora credes. Enquanto, com efeito, tanto apressáveis? ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. Em seguida, dir-se-á aos que foram injustos, experimentai o castigo da eternidade. Não estais sendo recompensados, senão pelo que cometieis? ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. E pedem-te informações. É isso verdade? Diz, sim, por meu Senhor, por certo é verdade, e dele não podeis escapar. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. E se cada alma injusta tivesse o que há na terra, ela resgatar-se-ia com isso. E eles guardarão o segredo do arrependimento quando virem o castigo, e arbitrar-se-á entre eles com equidade, e eles não sofrerão injustiça. Alá, inna lillahi ma fis samawati wal ard. Alá, inna wa'da Allahi haqqun, walakinna aktharahum la ya'lamun. Ora, por certo, de Alá é o que há nos céus e na terra. Ora, por certo, a promessa de Alá é verdadeira, mas a maioria deles não sabe. Ele dá a vida e dá a morte, e a ele sereis retornados. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum